Oceaner meu 142, regulado aos 44, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 6142. Bom dia. Salvador, boa tarde, Oceaner 6142, decolou. 142, contato radar, suba para o nível de voo 350, via saída PUCA. 350, via saída PUCA, o Oxané, 6142, pode voar, Aracaju? Foi direto Jambo, 6142. Direto Jambo. É, direto Jambo, já estou voando, obrigado. 6142, confirme, a saída é PUCA, você já estava voando direto Jambo? Não. Depois de pouca vez jogo, já estava praticamente desligado. Posso parar de iniciar lançamento? Lima Kilex Rei. Lima Kilex Rei, ciente, informo que não há tráfego desconhecido pelo controle no setor a reportar. Reporte para descida. Reportarei. Agente 7-4, chame centro Recife, frequência 128.8, alterno 126.0. 288.260.24, 27-4. Controle Salvador, Oceaner 6142. Prossiga para o controle. Posso ativar de uma pequena sucessora sem contato no radar, está ficando aí na tela? Sim, ativo. Livrão para Recife, já avisou ao concernente, a gente vai para um CGL, o Mike Vitor Alfa, chamando retorno. Gente, Mike Vitor Alfa. Está descendo o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, altímetro em Salvador na 03, reporte passando 3.510. X-Ray. Prossiga, 05. Posição do momento, 05. Autorizado, o 05 e 7º modo alfa não recebo o mesmo, mantenha 510. Apenas atente ao tráfego do Mike Vitor Alfa, Robson 44, realizando CGL próximo ao Serra Índia Coimbra. Lima Kilo X-Ray, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, em frequência livre para a coordenação. 6142, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 097, acione identificação, chegada ponte autorizada, deita para o nível de voo 050, altímetro no 03. 050, na ponte, direito, voo 097. Controle Salvador, Guardião 05, cruzando aqui a Avenida Paralela, já seguindo o Palmeiras Litoral. Patrulhador, só sua escuta. Quente 05, confirme, o patrulhamento será realizado nesse setor? Afirmo, vamos até a região da Boca do Rio e de lá qualificaremos para a Fortaleza para pouso. Fazer um pouco mais do setor. Quente. 0 graus, fono 3, nossa. Guardião 05, visual com local de pouso, para o tipo de frequência livre para a coordenação de pouso. Frequência livre, 05. na 097, reautorizada, descida para 4.000 pés, QNH permanece na 03. 4.000, bom dia 3, gol na 097. No decolado 55, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, com voo. 308. Telemetria 321, no contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída Arbor 1. 360, Arbor 1, no Azul 2662, aciona identificação, chegada a MAN autorizada, voando direto a MAN. Chame quando pronto para descida, que NH em Salvador na 03. Muito bem, copiada. Senhora, poderia nos autorizar todo o Serra Vitor 366? Autorizado, voar para o Serra Vitor 366. Quando no ideal de descida, desça para o nível de voo 050, que NH na 04. aqui, reporte livrando o nível de voo 990. Reportarei, obrigado. Luna 097, desça via chegada para 2500 pés, altímetro no 0 no 3, autorizado a final do procedimento RNAVE da pista no 0, reporte passando a Serra Vita 366, após a Serra Vita 367, voe para a Serra Vita 366. Assistente, voo no 097, 2500 via, autorizado a RNAVE 1 no 0, voo 367, voo 366. Prossiga para controle, Vitorinho da Juliette. É direto de Itairinho para Salvador, 97, acionado 0456, com 062 agora. Juliette, via corredores, reporte Paripe. Reportará Paripe. Eu queria fazer uma gentileza, informar o centro. Informação do Papatango, Novembro Heródoto Luiz. Qual seria a informação, Vitorino de Juliette? O tráfego perdeu o contato com o centro, está estimando lençóis ao Zona 727, mantendo as condições visuais da 4.500, e vai reportar com a rádio lençóis a 25 milhas fora. Ok, obrigado pela informação. Acho que é grande, Jesus. Torre Salvador, o voo 659, quanto no 659. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 1 no 0 graus, com 1 dúzia de nós, QNH padrão. Autorizado alinhar e decolar, 1.300, pista no zero. 2.900, obrigado. Estou em Salvador, 1097, estabilizado final 1-0, baixar para lá. 1-0-9-7, boa noite, correção, boa tarde, tráfego avistado, QNH 1-0-1-3, QNH padrão, continua a aproximação, eu tenho um Boeing da sua companhia já alinhando para iniciar a rolagem, pista no 0, senhor. Guardando, 1-0-7. Prossiga para controle. Quilo Romeu Oscar, acione código 0123, confirme pessoas a bordo e super equipamento. Gente, via corredores, reporte Paripe, Quilo Romeu Oscar. Ponto ideal para isso, descida do 2662. Azul 2662, desce para o nível de voo 050, QNH 1014. 050 com 14, obrigado. Correção, QNH 1003, 2662. 13, melhor ainda. Voos autorizado, 0097. Vai, cá, tá lá. Chame Centro Recife, frequência 128.8, Alferno 126.0. 128.0, obrigado, bom trabalho. Também. Recado, Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, voo no 659. Voo na 659, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída da El. Esperou por estar. Ok. Via da El. Podemos vá direto da El, da presente, direita? Após 2000 pés, vai direto Leda, no 659. Após 2000, direto Leda, obrigado, 659. Juliette, foi Seasa. Reporte Seasa, visual algum campo. Obrigado, Júlio. Passará. Sona 6314, desça para o nível de voo 060, acione identificação, chegada Mário autorizada, QNH em Salvador no 03. Salvador 03, autorizado para o 03, chegada Mário, 4. Mantenha o perfil de chegada, aguarde e autorização para o voo rápido 366. Vai seguir com o número 2 na aproximação. Direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, 1, agora 9, 10, 7. Oi, Salvador, boa tarde, 1884, situação posicionada no 0 pronto. 1884, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento de 1-0 graus, 1-4 nós, QNH padrão. Gente, livre alinhar e decolar da pista no 0 com o QNH padrão, 1-4. Uma vez, tá um dia de hoje, né? Victor Índia Juliette, mantenha para a Ásia, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 18, 95, comandando Seasa, na proa. O Índia Juliette. Aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, boa tarde. Chame final, pista no 7, vertical de RMA para autorização de pouso, Victor Índia Juliette. Júlio, passará a RMA para autorização de pouso, então no 7, livrando 1.500 na presente. Então. Gente. Sul, 2662, desaparador 2500 pés, KNH1013, autorizado ao final do procedimento RNAV da piscina 0, reporte passando a Serra Vita 366. Muito bem, para 2500 pés com ajuste padrão, reportará estado sobre o 366-2662, obrigado. 2662, apenas para informação, tráfego posição de 12 horas e 7 minutos e meia, rumo Nordeste, é um tráfego de pequeno porte, um bravo 92 Papá, mantendo no 1500 pés os corredores visuais de Salvador. Já não se quer ainda, obrigado. João na 659, chame Centro Recife, frequência no 25.1, no alterno no 28.8. 251-2880, obrigado, 659. Oceané 6314, desça para 4 mil pés, altímetro no 013, desconsidere a restrição de altitude sobre a posição ITAP e após ITAP, voe para o Serra Vita 366 para final do procedimento ordinário da pista no 0. Descancelada a restrição de ITAP, desce para 4 mil, 6314. Oscar, voe para Paris. Controle Gol 1884. Gol 1884, contato radar, suba para o nível de voo 230, via saída PUCA. PUCA, 230 nível, Gol 1884. Interceptando a final da 197, na altura da RMA, o Vitor Índia Júlia. Colosango Vitor Índia Júlia, se pouso autorizado na pista 17, vento de 1.00 graus com 1.1 nosso, que é legal padrão. Com 1.013, livre na 197. Índia Júlia. Pelo Romeo Oscar, voe Seasa, reporte Seasa visual com campo. Vai para lá. Sando 366, completamente estável, azul 2662. 2662, completa final, chame torre frequência no 8.95. Obrigado. Telemia 3.14, desça para 2500 pés, altímetro na 0.3, autorizado a final do procedimento RNAV da pista na 0, foi para a Serra Vita 366, reporte passando o mesmo. Serra Vita 366, desça para 2500 pés, reporte estabilizado 63.14. Operação de pouso 2662. Reportaremos. Pelo Romeo Oscar, mantém a proa de Seasa, chame Torre Salvador, frequência no 8.195. Prova Seasa, Torre Salvador. Gol 884, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45, no 884. 2685, gol no 884. Posição de pouso, Kilo Romeo Oscar. Páscoa, Sonará, na Sabrina. Azul 2662, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1100 graus com 1-1 nós. Antes 2662. Salvador, boa tarde, 3193, ponto de patrão. Boa tarde, estão 3193, mantém o ponto de espera apertando 0 já. Copiado Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação final pista no 7, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho até ATR prestes a passar a cruzar a pista no 7, aguarde a autorização de pouso, Kilo Romeo Oscar. Ok, está autorizado a sua aproximação para no céu, também com a minha autorização para fogo. Obrigado, Victor, India Juliet, estacionar frequência livre, bom descanso. Passando 372. Meia 3 e 4 ainda modula com controle. Opa! Obrigado. Dobrar os 1 das 19, quer negar padrão. Autorizado, ponto, 7, tranquilo, relógio. Agilizando o número de possível, senhor. Sim, vai agilizar. Salvador, Xanel 63. 1 4, passou 372. Xanel 63, 1 4. Boa tarde, tráfego avisado, avistado, quer negar padrão. Continua a aproximação, aguarde a posição de pouso. Eu tenho um Bravo November 2 Papá prestes a pousar na pista auxiliar. Aguarde o número 2 para pouso, pista no 0, 6314. 63, aguarde a autorização, 6314. Azul 2662 no solo, 18, chame agora o solo em 121, décima 1. 21, obrigado. 211. 211. Quilo Romeo Oscar, pouso autorizado 17, vento no 00 graus, 1-12 jantos. Livre pouso na 7, Quilo Romeo Oscar. Revisando 4, tráfego já tocando solo. O senhor tem pouso autorizado na pista 10, vento de 090 graus, com 1-12 de nós, que é negar padrão. Autorizado o pouso na 10, 6314. Tango Kilo Romeo Oscar, solo aos 19, à direita, parte 5, estacionando frequência livre, com descanso. Bruno 620, a senhora identificação. Chegada Maria autorizada. Voei direto para o Serra Vita 366 para sinal do procedimento aeronave da pista no 0. Descida autorizada até o nível de voo 050, QNH 1 no 0 no 3. 13 050 366, voo no 620. Para o controle. Gente, Juliette, Quebec Kilo, suba para o nível de voo no 05, reporte para lançamento. 21 decimal 1. Direita 21, não é 314. Uno 93, autorizado decolar da pista no zero, vento de 090 graus com Uno, Uno Norte, QNH padrão. Iniciando no 0, 3193. Colons 193, decolados 22, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8. 308, bom domingo, obrigado. Controle, muitíssimo boa tarde mais uma vez, é o TAM 3193, vai cruzar 2000 pés. Dael, se possível, voa Leda. Tá 3193, contato radar, suba para o nível de voo 360, voe direto Leda após 2000 pés. Leda, 360, obrigado. Salvador, muito boa tarde, tá 3835. Tá 3835, aciona identificação, chegada bom, autorizada, receberá 4000 pés, altímetro na 03. 4000, bom, tá 3835. Na 620, informa o tráfego na posição de 10 horas e no 3 milhas, rumo oeste. É um tráfego de pequeno porte, passando 4.500 pés em subida ao nível de voo 105. Ok, tá certo. Obrigado. 620. Desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 3. Reporte passando o Serravida 366 na final do procedimento arrinado da pista no 0. Boa, está lá passando 366 na pista 462, acione identificação, está agora em contato radar, 58 milhas do oeste de Salvador, voe para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, altímetro na 03, desça para o nível de voo 050. A 3835 tem condições de voar para o Serravida 366 e interceptar e completar a final do procedimento arrinado da pista no zero? Afirmativo, está presente, 366 e pista no ar. Gente, decisão autorizada ainda até 4 mil pés. Sem referência, 4 mil, 3835. Prisma 93, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 28.8. 251, 288, bom menino. Excelente. Prisma 462, voe para a posição Itap. Itap, da presente 462. Gente, autorizado ingresso e decolagem em pista 17, vento de 110 graus, 1 dúzia de nós, Caringá padrão. 4.3235, quem é isso aí? 3835, desça até 3.000 pés, TNH 1013. 3.000, tá, 3835. Victor, India, Julia, decolado aos 3-2. Chama agora o controle Salvador em 1-2-0-8, bom voo. Grato, 1-2-0-8, Julia. Já volto, Julia. Rota. Controle do Salvador. Aquele cordial boa tarde, Papatango, Victor, India, Julia. Victor, India, Julia, no meu país, na Graça, reposto no farol da barra. A senhora autorizaria o 2500 para o India, Julia? Confirme, destino é Cairu? É Cairibe. Vitor Índia Juliette, devido aos tráfegos em aproximação pelo setor sudoeste de Salvador, mantenha o corredor Axé e o na meu país. Firma, tio. Mil pelo Axé, Caixa Branca. Gol na 620, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 295, ó. 3835, desça para 250010, altímetro na 03, autorizado a final do procedimento RNAVE da pista na 0, reporte passando essa régua 366. Ok, 2500, tem parado, 3835. Salvador, o passageiro 2231. Passageiro 2231, acione identificação, chegada à área autorizada, chame quando no ideal de descida, altímetro na 03. Parada de Azul 4462, desça para 4.000 pés, altímetro na 03, desconsidere a restrição de altitude em TAP. Descendo 4.000 pés, 2013, desconsidere a restrição de altitude em TAP 4462. Informo que seguirá com o número 2 na aproximação, o número 1 já passou o Índia Serra. Ok, grato pela informação. 3235. Azul 4462, confirme velocidade indicada. 260, representa 250 agora. Quente. Papa Pali, uma Papa Mike, prossegui para o controle. Salvador, boa tarde, Oxenemia 227. Ponte Serra, pistão 0, visual com tráfego na final. Boa tarde, China 6227. Após a passagem do Boeing 727-800 da Gol, agora curto final, pistão 0. Autorizado alinhar e manter pistão 0, China 6227. Feito após a passagem do tráfego da Gol na curta, alinha e mantém pistão 1-0, China 6227. Sua Mike, confirma o local do sobrevoo. A gente mantém a 500 pés e a escuta do controle, mapa para Mike. Todo campo à vista, tá 3835. 3835, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 295, boa tarde. Azul 4462, desce para 250010, altímetro na 03, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista na 0, reporte passando Serra Pista 366. Gente, 2500 pés, 10 no 3, chamarei no Serra Pista 366, 4462. Confirme mais quantas milhas para iniciar a descida? Tá melhor de descida na presença, né? Gente, desça para o nível de voo 050, voe para Serra Vista 366, para final do procedimento RNAVE da pista na 0. Tem condições de manter 240 nós de velocidade indicada até a próxima Serra Vista 366 para sequenciamento? Afirmo, tá iniciando agora a descida pro 050, tá pro Dulce Victor 066 ou 223, vamos manter no 240. 2231, vou ir para o Sierra Victor 366. Sierra Victor 366, 2231. Patrulha, Juliette Quebec Kilo, pronto para lançamento. Juliette Quebec Kilo, informo que não há tráfego desconhecido pelo controle no setor a reportar, reporte para a descida. Quebec Kilo já coordenou na livre, reportará quando pronto para a descida, grave. Juliette Quebec Kilo, confirme, irá realizar lançamento apenas do nível de voo 090? 095. 095, ciente. São 3835, a Torre de Salvador. Na sua escuta final da 10. 3835, boa tarde, o tráfego avistado, QNH padrão, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Ah, foi escuta. Autorizado o pouso, pista 10, vento de 10 graus com 12 de nós. Desde o pouso 10, até 3835. Torinja Juliette, informo que sobre a ilha de Taparica, o tráfego de Juliette Quebec Kilo, realizando o lançamento de paraquedistas. Lado aos 38, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. Controle Salvador 208, uma boa tarde, chame a 6227. Boa tarde, então 3567, mantenha um ponto de espera, pista no zero. Controle Salvador, boa tarde, Xena 6227, decolado do perfil da Dael Leda Irumi. Xena 6227, contato radar, se passar o nível de voo 360, voo direto Leda. Está presente voo direto Leda, sobe ao 360, Xena 6227, quando possível solicita voo direto Irumi. Guarda de coordenação, mantenha a Leda. Tá, mantenha a Leda, graça, o Xena 6227. Juliette Quebec Kilo, desça para altitude de tráfego, reporte passando 3.500 pés. Aqui na porta da batata 3.6. Diferente da Juliette, suba para 2.500 pés, QNH 1003. Diferente da Juliette, suba para 2.500 pés. Gol 2098, está em contato radar agora 64 milhas do oeste de Salvador. Desça para o nível de voo 060, altímetro no 013. 060? 060, afirmativo. Voe para a posição Mário para interceptar a chegada Mário. Altímetro no 013. Mário, plano Mário para interceptar a chegada Mário, aqui padrão 013. Isso, 835 no solo, aos 40, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 1. 121. Juliette Quebec Kilo, frequência livre. É 227, vou Irumi. Está presente o Voirume, a Xena 6227, graças. Quatro, 462, cheque 30, pouso autorizado, pista no zero, vento de 100 graus com 10 nós. Ciente, ele me pousa no 004462. Três, 567, por gentileza, confirme esse visual com o Embraer da Azul, final pista no zero. Afirmativo, senhor. 3567, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter pista 10, então 3567. É, após a passagem do azul, alinhar e manter a 10, então 3567. 2018, voo ITAP. Desça para o nível de voo 050. ITAP, descendo para o 50, voo 2018. Oscar Hotel Kilo, acione identificação, chegada mal autorizada, voe direto para a posição Amã. Desça e mantenha o nível de voo 080 QNH1013. Informe que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Oscar Hotel Kilo. 080 do voando Amã, sem tráfego, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, confirme intenções de pouso, pista no 0 massagem. Estão no zero, Oscar Hotel Kilo, estamos com o sistema voando. Vente. Autorizado a decolar e pista no zero. O vento é de 090 graus com 1-1 nós. Já decolar, 3567. Chamada boa tarde, está bem 327. Desça 2231, desça para 25010, QNH1013, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista no zero, reporte passando Serra Vista 366. 2500, reportando passando Serra Vista 366, 1003 na vista. Vitorin de Juliette, informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, tem frequência livre. Controle Salvador, boa, 2791. Azul 2791, acione identificação chegada à AMAN autorizada, no ideal de descida, desça até o nível de voo 120, altímetro em Salvador 1013, na descida... Desça com velocidade indicada de 2009, azul 2791.